Sechs. Jahr. Uanu. Meter. U-Metru. Kilo. U-Kilo. Sieben. Kalorie. A caloria. Minute. Um minuto. Quilometer. O quilômetro. Stunde. A hora.